Panorama Agrícola para 16 de agosto de 2011, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, estamos abrindo o programa de 16 de agosto, terça-feira de lua cheia. Este é o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: mais vale uma abelha voando do que duas na mão. Na dica de hoje, use o alho como defensivo. Noticiário passo a passo para você acessar recursos do Pronaf Investimento. Pesquisa indica que brasileiro come pouca fruta. E marcha das margaridas chega a Brasília. Ligue 48-3239-5647 e participe do Panorama Agrícola. Envie por e-mail sugestões de pauta e críticas panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. O alho pode ser usado como um defensivo alternativo, como repelente de pragas na forma de óleo, sendo diluído e aplicado nas plantas. Não causa prejuízo ao ambiente, nem contamina homem ou alimentos. É hora das notícias. Pesquisa da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, sobre o consumo de frutas e hortaliças, mostrou que apenas 18,2% dos brasileiros ingerem a quantidade de frutas recomendada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, de 400 gramas por dia. Outro dado da pesquisa é que os brasileiros gastam, em média, 6,2% de sua renda com a aquisição de frutas, legumes e verduras. O hábito de consumir frutas é pequeno, mesmo o Brasil sendo o terceiro maior produtor de frutas do mundo. A CNA levou 4 meses para ouvir 1.420 pessoas responsáveis pela alimentação de suas famílias em diferentes níveis de escolaridade de todas as classes sociais e regiões do Brasil. Produtores brasileiros de tomate têm novas opções no segmento Cereja e Santa Cruz. São os híbridos da Embrapa Hortaliças, BRS Iracema, Kiara e Nagai, que devem chegar ao mercado no início de 2012. Chamava Maria. Seu sonho era lutar por mais justiça, igualdade, autonomia. Sua luta foi exemplo de vida. E hoje estamos aqui para comemorar, erguendo as nossas mãos, com fé e de coração vamos cantar. Esta música de Elisângela Pavei, do sul do estado, será lançada na quarta edição da Marcha das Margaridas, que ocorre hoje e amanhã em Brasília. A Marcha das Margaridas é uma ação da mulher do campo para ganhar visibilidade e cidadania no combate à pobreza rural, à fome e à violência contra as mulheres. Este ano, 60 mil mulheres são esperadas em Brasília. E o tema da Marcha das Margaridas deste ano é desenvolvimento sustentável com justiça, autonomia, igualdade e liberdade. Mulher. confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O Plano Safra para a Agricultura Familiar em Santa Catarina este ano está disponibilizando R$ 1,7 bilhão. Crédito não falta. Segundo o delegado do Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA, Jurandir Gugel, aqui em Santa Catarina. Jurandir Gugel é entrevistado a partir de agora aqui no Panorama Agrícola, falando sobre o Pronaf Investimento, Custeio da Lavoura, Orientação Técnica e Proagro Mais. A primeira é dizer que o agricultor familiar está tendo neste Plano Safra uma oportunidade importantíssima, especialmente na linha do investimento, Pronaf Investimento, que é a grande oportunidade que eu avalio no sentido de que as atividades, né, podem ser potencializadas, né, melhorar o seu desempenho, melhorar a produtividade, qualificar a produção, porque o investimento, o juro do investimento caiu pela metade. Né? Então nós estamos com 4% de investimento, hoje nós estamos com 2% com empréstimos acima de 10 mil reais e até 10 mil reais é 1% ao ano. Que somado à parceria com o governo do estado aqui, vários poderão ter acesso ao juro zero. Né? Então aproveitar essa oportunidade para bons investimentos, bons projetos que venham efetivamente melhorar a renda das famílias e a qualidade da produção. Um segundo aspecto é uma atenção, um cuidado muito especial, que é relacionado à questão dos custeios de lavoura. O agricultor buscar a orientação do extensionista, buscar a orientação do técnico para ter aqueles cuidados de aplicar corretamente a tecnologia contratada no agente financeiro, seja no Banco do Brasil ou na cooperativa de crédito, de modo que, se porventura nós tivermos algum problema climático, secas, enchentes ou qualquer coisa, que venha afetar, venha sinistrar a lavoura, o agricultor esteja protegido, né, amparado e mantenha o seu direito de ser indenizado em relação à questão do seguro. Então, inclusive, a novidade do seguro da agricultura familiar, ou Proagro Mais, né, ele, nessa safra, ele cobre todo o financiamento e a renda, até 65% da renda estimada no projeto, e nós passamos de 3.500 na safra passada para 4 mil reais. Então, avançamos um pouco mais, um passo a mais, na remuneração dos recursos próprios do agricultor. Então, ele pode, teoricamente, sair do financiamento, no caso, em acessar ao seguro, com o financiamento zerado e até quase 4 mil reais como indenização do recurso próprio aplicado. Então, acho que essas questões para mim são importantes. Aplicar bem no investimento, atenção no custeio, orientação técnica correta, de forma que isso vá nesse somatório, dentre outras, né? Com certeza vamos ter uma grande safra e especialmente queremos que os agricultores sejam bem-sucedidos nos resultados da sua produção. Jurandir Gugel, do MDA, explica o passo a passo para se buscar recursos. O primeiro passo, o agricultor deve buscar junto ao, no caso, os escritórios locais da IPAGRE ou sindicatos, né, credenciados, é a emissão da declaração de aptidão ao Pronaf. Né? É o documento que abre as portas para o agricultor acessar ao recurso do custeio ou do investimento. O segundo passo é também, junto à assistência técnica, discutir um bom projeto, né? Qual é o projeto de desenvolvimento da sua unidade de produção. Vencido também um debate que é importante, que é a discussão entre as pessoas da família, que compõem a família. Qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso projeto? Né? Então, imagino que buscando a declaração de aptidão ao Pronaf, a DAP, fornecida pelos escritórios locais da IPAGRE, ou sindicatos, né, credenciados junto ao MDA, uma boa discussão na família para encontrar qual é o rumo da produção daquela família, no sentido se a especialização vai ser no leite, vai ser na produção de grãos, na fruticultura, né? E elaboração de um bom projeto técnico, né? E aí, feito isso, encaminhamento ao agente financeiro, ou ao banco, ou à cooperativa de crédito. Esses são os primeiros passos, né, para viabilizar o acesso ao recurso do Pronaf. Falou aqui no Panorama Agrícola o delegado do MDA em Santa Catarina, Jurandir Gugel. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.